pigarreia mais aí pra testar os vídeos. Alô? Aí você cortando o juros. Mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan, e o que que esse Hindu tá fazendo aqui? Caceta do planeta. Puta, velho, o cara roubou, eu tava procurando no YouTube, mano. Nossa, quem via Caceta do Planeta lembra, hein? Abertura de Caminho das Índias. Meu Deus, é quase isso. O que que esse Hindu tá fazendo aqui? Fala Hindu aí pra corrigir nos comentários. Ô desgraça, que é o Caio Lopes falando. E o Rafael não está presente nessa gravação, só que ele mora no nosso coração. É, um minuto de silêncio pro Rafael. Um minuto de silêncio aí. Mentira, gente, tá ele tá vivo, cara. Calma, Deus. Galera, calma. Tá trabalhando demais. Tá viajando. Trabalhando demais, menino. É. Tá ficando rico, nós aqui. É isso aí. Alô, galera preparada pro Impreparável. Aqui é o Michael. E hoje eu vou confirmar que eu já fui noveleiro nessa porra. Se for pelo gosto das minhas novelas, filho, eu tô fodido. Sou uma moça, cara. Só novela show de bola. Só novela top. Rogério. De última hora, como não deu pra gravar com o Rafa, a gente chamou a única pessoa que tava desocupada, que não faz nada da vida. Concurseiro. Concurseiro, né? Agora é trabalhador. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos os ouvintes desse querido podcast Buraco Negro. Tô aqui pra confirmar que... já gostei de Chiquititas quando era criança. Quem nunca, velho? Chiquititas, cara. Quem nunca, pelo amor de Deus. Sou o André. Tá. É bom, né? É bom ser podcast, não é vídeo ainda. A pessoa não sabe que é você. Esqueci de falar meu nome, mas é o André aqui, tá? O famoso merda do meu cunhado, é nóis. Segue o jogo. É verdade. No episódio de hoje a gente vai falar exatamente disso, cara. As novelas, né? O Brasil tem acho que as melhores novelas do mundo, né? Só não é melhor que novela mexicana. Tá liberado mexicano. Tá liberado a novela mexicana? Tá liberado, nossa senhora. Tá liberada a versão brasileira da mexicana. Tá bom. Então tá bom. Ouso dizer que esse é o melhor episódio que a gente já fez, hein? É bom e não nem tá gravando. É verdade. Se você não quiser escutar o topzera dessa semana, pule para um minuto. 10 minutos e 55 arebabás. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando mais um topzera da semana aqui, venho trazer uma série do... do negócio de streaming lá. É um serviço de streaming. Isso, exatamente. O nome da série é The Act. Conta a história de uma mãe super insegura que faz a sua filha a vida inteira acreditar que tinha uma doença. A menina 100% saudável, sempre anda em cadeira de rodas. Caralho. A mãe psiquiátrica. Que massa. Mãe louca, maluca do caralho. Quer dizer, que horrível, mas que conceito legal. É interessante, né? Até que a menina se apaixona por um garoto igualmente maluco. Não, spoiler. Isso é sinopse, né? Tá, mas né? No conto final. E assassina a mãe dela. Não, conto final! Isso já aparece nos primeiros 10 segundos do episódio. Que ótimo! Tá bom, que então. Série ótima! Da onde vai pra gente? É uma história real, então. É baseado na história real. Nos primeiros 10 segundos de episódio, já aparece que a menina é saudável mas só que ela tá na cadeira de óleo por causa da mãe dela, ela se apaixona e mata a mãe dela. Isso aí é série boa. Caraca, tá em time-lapse a série, né? A série tá em time-lapse. A série é time-lapse. Dá tempo de 10 frames. Tá, tá, tá. A série já começa mostrando o final. É porque a menina morta. É porque a série tem 20 segundos por episódio, né? É só imagem. Tá, tá, tá, acabou. Novo conceito aí. Novo conceito em streaming. Isso aí é série trailer. E quem que dirigiu isso aí? O D&D, a última temporada? Nossa, que nossa, foi o Rubens Barrichello que dirigiu. Mas e aí, é boa a série? Não assisti. Conheço a história, mas não assisti ela. É muito boa, é uma minissérie, na verdade, né? Então são 8 episódios que contam essa história aí, supimpa, muito boa. A atriz que interpreta a menina, a filha, no caso, muito boa. Muito boa mesmo. Ela raspou o cabelo mesmo pra fazer? Raspou, né? Mas depois cresce. Ó a novela aí. Obrigado. Ó a novela aí. Imitando a novela essa porra aí. Imitando a novela brasileira. Que isso, hein? E continuando nesse ramo aí de coisas curtas pra você ver, né? Não aquela desgraça que você precisa acompanhar há 15 anos. Eu vou trazer aqui um documentário que foi esse corno também que me indicou, que eu vi esses dias. Que é Fome de Poder, que é basicamente a história do McDonald's. E eu não vou explicar muito, né? Porque, porra, a história do McDonald's é um documentário, só que ele é... vamos dizer assim, encenado. Ele é um filme, né, da história do McDonald's. E, cara, é muito legal e eu queria trazer o questionamento aqui. O cara é um pau no cu, isso é certeza. Mas o cara, ele tá certo ou ele tá errado? Quem tá rico hoje? O cara. Então ele tá certo. Então tá certo. Na verdade, os dois, né? Tirou as palavras da minha boca. Quem tá mais rico? Famoso pau no cu. Ser pau no cu e roubar são duas coisas diferentes. É verdade. Enquanto não roubar, tá tudo certo. Tá tudo certo. É verdade. Sei lá, eu tô falando nem vi. Às vezes o cara é um arrombado mesmo. Mas ele pode ser arrombado, ele só não pode estar fora da lei. É. Tá dentro da lei? Aquela Grey Zone, né? Famosa Grey Zone. No mínimo questionável. Não foi preso, tá certo. Mas aí, da hora... Cara, é bem legal porque, tipo assim, você começa a ver o lado, tipo assim, de uma pessoa que é totalmente visionária e uma pessoa que, tipo, às vezes não faz as coisas por birra mesmo, né? Nem por medo, na maioria das vezes. Né? Parece eu com a minha vida. Entendi. Sim, as pessoas estão falando que vai dar certo, mas eu falo assim, não, velho, tipo, não vai dar certo, já testei. Só que a pessoa vai lá e faz e dá certo. Tipo a mãe procurando seu chinelo. Assim, tá mãe, no armário. Eu já olhei no meu quarto inteiro. Não eu tá lá. Aí ela chega lá e acha. É poder especial de mãe, velho. Ela faz brotar. Tem passiva. A mãe tem uma passiva, quando ela nasce. Toda mulher, quando ela dá uma luz a uma criança, ela ganha essa passiva. Ela ganha habilidade especial. Só que fica adormecida? É. Entendi isso aqui. Só desperta, não. Sim, tá certo. E o meu topzera dessa semana é um canal no YouTube / streamer. Streamer de Facebook agora. O cara é bom. O Funk Black Cat. Cara, puta que pariu. Acompanho ele faz tempo. Ele era streamer de Call of Duty. Ficou muito conhecido como streamer de Call of Duty. Mas o que bombou ele no YouTube na época, lá pra 2012, 2013, foi GTA. Ele fez uma série de GTA San Andreas. Tipo, foi o pico do YouTube lá, ele ficou famoso pra caralho, ganhou muito inscrito. E depois disso ele fez série de vários jogos, inclusive GTA V logo em seguida. E recentemente ele começou a fazer live e postar no YouTube, ele rejogando GTA San Andreas de novo. Ah, tá. Mas só que agora, tipo, ele quer fazer tudo do jogo, ele não tá rushando todas as missões. Ele tá aproveitando o jogo pra caralho, postando gameplay de quase uma hora no YouTube... E, tipo, ganhando view pra caramba. Todo mundo tá vendo. Engraçado pra caralho. Então eu quero recomendar a série nova. Se você não viu ainda, vê a antiga e depois vê a nova de GTA San Andreas, que é o jogo mais preferido aí da comunidade brasileira, que tem GTA San Andreas Rio de Janeiro, GTA San Andreas Os Simpsons, GTA San Andreas... O Miranha. Com Goku. Se você for procurar num camelô mais perto da sua casa, você vai achar 280 versões de GTA por banquinho. E não importa quantos GTA eles lançam, pode estar no GTA 35, eles vão dar um jeito de colocar o CJ. Keep up, motherfucker. Oh, shit. Here we go again. E pra finalizar o topzera desse episódio aqui, eu trago pra vocês música, calibre o coração de vocês aí pra Machete Bomb. Cara, Machete Bomb é uma banda relativamente nova, se eu não me engano eles são de 2013. E eles são lá de Curitiba, que é a cena de rock de Curitiba, e... eles são conhecidos como a Gangue do Cavaco Profano. Tô. Por quê? Porque eles fazem música com... É um rock misturado com samba e rap. Eles catam um cavaquinho e metem sintetizador até o cacete pra dar um som sensacional, cara. É um rock diferente, é o que o Brasil tá precisando. E pro rock não morrer, trago pra vocês a música que é Sai da Frente. Sensacional. Sai da frente, sai da frente. Dá licença aí, porque a pedra é gente. Leva-te da punk, leva-te da punk. Leva-te, porque a arrepia brincante. Sai da frente, sai da frente. Sai, dá licença aí, porque a pedra é gente. Leva-te da punk, leva-te da punk. E vai que atividade escutou o cavaco gritando. Fixado. Começando esse nosso episódio sobre novelas, eu queria trazer aqui uma novela e por que que ela é a melhor de todas, né? Nenhuma que a gente vai falar hoje é melhor que essa. Por que que Cobras e Largatos é a melhor novela que existe? Cobras e Largatos. É Largatos. Gato, Largatos, Lagartos, sei lá, eu quero que se foda. Por quê? Por que ela é tão boa? Cara, primeiramente o Foguinho. Foguinho é um negão maravilhoso. Nossa, mano, eu já começo que é Foguinho, que é o personagem do Lázaro Ramos. Eu tenho certeza que, tipo assim, todo mundo que tava vivo na época, pelo menos, se você falar hoje assim... O pessoal não vai nem lembrar de que novela que é, mas você falar assim... Fala um personagem que o Lázaro Ramos fez. Assim, todo mundo vai falar, tipo, da icônica novela que ele fez o Foguinho. Porque, cara, era um personagem, tipo... Eu não consigo lembrar muito bem, porque eu era muito novo. Mas eu lembro que era um personagem muito icônico na série. Tipo, é tipo... Na Goku. Novela. Oh, isso, na novela, perdão. Olha o nerd gritando. Na novela. É basicamente Goku, cara. Qual que era a história dessa novela? Não lembro. Mano, velho. É tipo... Eu lembro mais ou menos por cima. Tinha um velho que era dono de uma coisa de joia, né? Joalheria. É. Fazia joia, alguma coisa assim, design de joia. O cara era rico pra caralho. Eu não sei se ele tinha filho ou não, ou se era só sobrinho, alguma coisa assim. Tipo, detalhes. Ele não tinha um detalhes herdeiro fosse. Propriamente ah, dito. Ah, saquei, saquei. E aí tinha o Foguinho, que era tipo um cara aleatório, tipo, como se fosse o faxineiro da empresa. Aham. E pegou muita amizade com o dono. E o dono morreu de uma forma muito estranha e, tipo assim, fica aí essa investigação criminal, tipo, sobre a morte do dono, a novela inteira. E o próprio Foguinho é um dos incriminados. Mas só que ao mesmo tempo, o velho deixou no testamento tudo pro Foguinho. É, eu acho que eu lembro, velho. Aí, tipo, ele torrava. Aí fica a família inteira tentando foder o Foguinho pra ele perder a posse das coisas e ficar com a loja gigantesca. Isso, porque, tipo assim, na real, o cara não queria dar a herança de toda a empresa, tudo, pra alguém da família dele. Então, o que que ele fez? Ele se disfarçou de faxineiro dentro da empresa pra descobrir alguém, tipo, dentro da empresa que conhecia tudo mais, que era digno, vamos dizer assim, saquei, de receber toda a herança. Aí acontece tudo isso que o Marco falou. É verdade, teve só a parte mesmo. Eu lembro, eu tenho uma vaga lembrança que era ele torrando a grana. Não. É a novela, mano, inteira, ele só comprando merda. É, ele só comprando coisa. Pobre, quando ganha dinheiro, verdade. Não dá certo. Não era nessa novela que ele comprava profiteroles, né? Não é? Que o bagulho ficou tipo, famoso pra caralho, que é sobremesa? Profiteroles, que eu nem sei. Ele falou própolis, aquele negócio da abelha. Não, é profiteroles mesmo. Aquele negócio que ela mora. É. Lugar onde a abelha mora. Isso, própolis. Profiteroles. Eu acho que é sim, profiteroles. Não é prótese que ele falou? É prótese. Profiteroles é uma sobremesa. É isso aqui. Próteses. É uma sobremesa, que tipo, é um bagulho de rico pra caralho. E ele falava, caralho, o dia que eu comer isso, eu vou ser rico. Aí ele só comia essa porra. Só comia essa porra. Isso é Carolina, velho. Carolina é porra. É Carolina. Rica é uma desgraça. Eles querem colocar o bagulho. Nome da sobremesa no Google. Carolina e o nome da novela. Gourmetizado. Isso aí. Não é um sorvete com mel, porra. Como é que é Carolina? É verdade. É um sorvete de creme com mel, velho. É não, verdade. Mas tem um monte de coisa. É tipo petit gâteau. É um sorvete com bolinho. Mas o nego cobra R$500 num Petit Gâteau. Faz sentido. É isso mesmo. Pior que tá isso. Uma folha de caralho, aí mano, a sinapse fez aqui. Cacete, gordo é foda, né? Lembra de... Marco aqui, ó. Agora pergunta se ele lembra a fórmula de Pitágoras. Não vai tá lembrando. Pitágoras é a soma dos quadrados dos catetos igual à hipotenusa? Não, é o cara que criou sei o Profiteroles. Não, só sei que ó, é o Marco esse episódio aqui, ó. Eu não lembro o nome do episódio, acho que é episódio 23, mas é o Marco. A partir desse episódio, o Marco não vai ser mais o otaku safado, ele vai ser o noveleiro safado. Noveleiro safado, o cara lembra dos bagulho... Mano, eu vou lembrar dos bagulho aleatório, velho. Às vezes forma uma sinapse, mano, muito aleatória. É, continuando essa pegada aí de novela top... Eu vou trazer, eu digo que é a melhor de todos os tempos, Record aí, oficializando aí o ápice do Brasil em todas as novelas. Deve ser Os Mutantes. Que é Os Mutantes, cara. Não tem como não trazer Os Mutantes. É Os Mutantes, cara. Os caras fizeram uma trilogia. Mano, os caras pegaram X-Men e melhoraram. Melhoraram, cara. Melhoraram. Cara. X-Men, mano. Mano, o negócio é difícil, de né? Universo cinematográfico, velho. Ah, a Marvel copiou a Record. Marvel copiou a Record, velho. Pau no cu de Stan Lee. Ele criou todos os heróis olhando os Mutantes da Record, velho. Morreu, cara. Não, o cara copiou, velho. X-Men é a cópia dos Mutantes da Record. Mas o Stan Lee co-produziu essa série. Inclusive, você olhar nos créditos lá. Cara, é verdade. É verdade. Ele tava lá, co-produção do Stan Lee. Michael Bay, diretor de edição. Mano, o cara era bom. O cara era bom. Aí, ó, qual que é a história? A história, assim, um enredo top, né? Um enredo sem furos. Sem furos nenhum. Sem furos, inclusive sem foi indicado ao Oscar. Não ganhou, infelizmente, mas tamo aí um dia. De continuidade também. É. Porque cancelaram, assim, senão ia ganhar. Não cancelaram. Isso aí foi um complô. A galera Globo foi lá e pagou a Record. Falou, ó, não tá dando. A gente não consegue competir. É, não consegue competir. Nível de produção. Globo safado, hein? Golpista. Aí, ó, a história é a seguinte. Tem uma tal de doutora Júlia, que eu lembro que ela era a dona da empresa que fazia alterações genéticas nas pessoas. E essas alterações genéticas começaram a dominar o mundo, que no caso da novela é São Paulo, né? Dominou São Paulo, dominou o mundo. Tá certo. Porque não pode acontecer no mundo inteiro. Tem que ser só numa... Se os quadrinhos falam que se dominar Nova York domina o mundo, então tá certo. Tem isso, tá certo. Brasil. Certo. Vamos dar importância pra nossa nação aí. Aí essa doutora Júlia... Ela cria os mutantes, os melhores do mundo, né? Que seria, tipo assim, o vampiro, o super original, o lobisomem também. Não, só a galera... É, a Mulher Pantera, Mulher Aranha. Eles foram colocando nessas três temporadas aí todos os bichos possíveis. Minotauro. Homem-Gelo, Homem de Fogo. Qualquer semelhança com X-Men é... Nenhuma. É, eles colocavam Transmorphos, colocava zumbi, o mestre zumbi, era tipo um RPG gigante, tá ligado? Era um RPG bizarro. Pra descobrir no final que tudo isso estava sendo patrocinado por alienígenas. Beleza, tem essa? Tem essa. Eu lembro disso. Plot twist, terceira temporada era tudo patrocinado por alienígenas que queriam dominar a Terra. E no meio disso tudo... Tem a profecia de três crianças que irão salvar a humanidade. São até uma filhos... profecia, porque não tem pode... Até profecia, não pode simplificar. Não pode simplificar. Não. Eu lembro que eu e minha avó assistia. Tipo, se o idoso entendeu, a série é boa, velho. Entendeu? Na verdade, acho que sua avó fingia bem que entendia. É, não sei. Perguntar pra ela hoje. Não sei. CGI show de bola, porque tinha até dinossauro na porra da série. Parecia gráfico de PlayStation 1. É, parecia uns Velociraptor lá, uns não, T-Rex. Mas dinossauro tem ainda. Se eu olhar, assistir aquele Jurassic World lá. É verdade. Quem que filmou passado. Dinossauro? Perigoso, né? É verdade. Não, pra começar, o cara tem que ter bolas de aço. Tem que ter. Aí a porra da série, eu lembro que a primeira temporada era na cidade, e a segunda e a terceira eles passavam numa ilha. Tinha uma ilha. Virou Lost. Era onde fazia os experimentos com era os onde fazia os experimentos. Tinha mulher três cabeças. Minha nossa. Não, aí que começa a entrar a loucura, né? Porque, tipo assim, só aí. Você vê... É, só aí. Ó, só aí. Até agora tá tudo tava bem. Bom? Tava normal. Tava bom. Parece que piorou. Tava bom. Não, você vai ver o universo Marvel, tipo, os caras fazem o quê? Assim, o Homem-Aranha é um exemplo, né? O Homem-Aranha. um estudante, tá fazendo a visita, uma aranha vem, radioativa, pica ele, aí ele começa a passar mal, dorme, quando ele acorda, ele tá com poder de aranha, tá com poderes de aranha, né? Isso. Tipo assim, beleza. Ele não virou uma porra da aranha, nem adquiriu um câncer. Isso, ele ganhou poder de aranha. Tipo assim, beleza, consegue escalar a parede, né? Algumas histórias ele consegue soltar a teia, outras ele cria, tudo bem. É, ele tem os sentidos da aranha, né? Vamos dizer assim, os poderes que uma aranha teria. Nos mutantes, não. Tipo assim, vamos fazer uma mulher aranha? Vamos, mas a mulher tem 75 patas igual uma aranha. O Minotauro é o quê? É um gado, né? Realmente. Um cara com chifre, apenas foda-se. Não, ele tem o corpo. Ele tem o corpo de cavalo. Cara, eu não lembro. Tinha um gigante lá. Não, é tudo. Eu ia assim, foram três temporadas, imagina. Eu perdi os episódios e eu voltava a assistir, foda-se, não tinha história. Você só acompanhava, eu queria ver o piseiro. Tinha aquele moleque lobisomem que era chato pra caralho, aquele moleque. Tinha vontade de dar um soco na cara dele. Era muito bom, porque assim, a pantera, o vampiro, o lobisomem, o homem fera, qualquer homem, é tudo o mesmo dente, só mudava o dente. Exatamente. Ele falou, tô nervoso. Caiu o dente pra fora. Tô nervoso, hein? Saiu os dentes pra fora, era isso. Tô nervoso, hein? Ficou bravo aqui, hein? Isso aí, as dentolas. Cara, é na moral, bota no YouTube e olha os diálogos dessa porra. Tem uma página no Facebook, eu não lembro o nome da página no Facebook. Os Mutantes. Não. Qual a probabilidade? Não vai ser Ricardinho Eletro. Não é Os Mutantes. Não. Nome da página. É que tá na moda fazer página no Facebook com nome grande, né? Ah, é? Entendeu? Os caras postam trechos marcantes. Diálogos top. Só partes marcantes do roteiro. Uma beleza, recomendo. Só não sei o nome, mas procura lá que você vai procura achar. Procura a página Ricardinho Eletro no Facebook aí, vai tá mas, show de bola. Mas caso você queira acompanhar a série, eu te indico pra você procurar... TV Record. É isso mesmo. Não, você procurar o Selbit revendo, porque ele viu inteiro. Ele viu inteiro em live. E é muito engraçado, ele manja pra caralho de roteiro essas paradas. Então é muito bom, tipo assim, o negócio já é engraçado. Mas quando ele pausa e ele relê a parte, tipo assim, que é muito zoada, que ele refala, né? A parte que é muito zoada, mano, é muito engraçado você ver. Você assistindo partido, você fala, pô, isso é muito ruim. Mas você não se dá conta de... Quão ruim é o negócio? Não, mano, o negócio tão ruim que dá a volta fica bom. É assim que funciona, tá ligado? E ó, você tava falando do Homem-Aranha. Se o Homem-Aranha tivesse no mundo dos mutantes, ele ia soltar a teia pelo cu. Com certeza. Eles eram fiéis à natureza. Igual Pokémon. Então é uma obra-prima, efeitos especiais, melhor que Transformers. Recomendadíssimo aí. Top. Olha, tem mais uma coisa pra comentar, porque é maravilhoso isso aí. Né? Além de tudo isso, se você ainda não se sentiu convencido pra você ver isso aí, esse motivo vai ser crucial. Além de tudo isso, ele tem uma pitada ali de malhação, né? É, sim. Que é o romance, né? Que surge do nada, assim. Tá tipo assim, 100% batalha, vai rolar uma batalha épica agora, pronto, os dois transam. Né? É isso que acontece. É assim que funciona. Aí a personagem principal... Depois descobre que ela tem uma gêmea do mal. Então mistura. Nossa. É novela mexicana com Brasil, com Marvel, com DC, com um caralho todo. Por isso é genial. Entendeu? Por isso é genial. Essa é a minha novela que eu trago. É uma das coisas que você tem que assistir antes de morrer, velho. É, com certeza. É obrigatório. Obras-primas brasileiras, velho. Mas assiste uns episódios picados, porque não... Enredo... É melhor. O cara fala assim, enredo, pau no cu do enredo. Joga aí os caras se socando aí na ilha. Manter o nível alto aqui, hein? Isso aí. Vamos falar do quê? Não, essa aqui é muito boa. Qual que é? A Favorita. Puta, essa era boa. Toca a música aí. Cara, Donatella e Flora. Me fala Nem meu amor, Arcane que fala um antagonismo maior que esse. Nem Harry Potter e Voldemort. Tony Stark e Thanos, o caralho, velho. Maravilhosa. E as duas ainda formaram a dupla sertaneja. Ah. Faísca e Espoleta. Tem isso? Tem. Você não lembra? Caralho, não lembro, velho. Beijinho doce. Beijinho doce. Me deu. Caralho, velho. Não lembro. Que beijinho doce. Qual que é a história? Eu não lembro direito. Qual que é a história dessa novela? Essa, eu acho que uma das duas, era Donatella e Flora, né? As principais. É, acho que foi a Donatella que foi adotada pela família da Flora, uhum. Porque os pais dela morreram. Sim. Daí elas duas cresceram juntas, mas sempre tiveram essas briguinhas, né? Farpas. É. Aí o marido da Flora é assassinado. Aham. Uhum. E ela é encontrada com a arma na mão. Depois que ele foi assassinado, a Flora é encontrada com a arma na mão e pega uma prisão. Ela fica não sei quantos anos presa. E aí, sim, planejando a vingança dela, né? E o final, não vou dar spoiler, mas é maravilhoso. Ah, fala o final, caralho. Mano, final é um plot twist. É um dos mais plot twists da televisão brasileira. Fala, eu conto. Não lembro direito. Não, porque, tipo assim, na época todo mundo falou, caralho, isso realmente é bom. Foi o assunto principal na escola outro dia. Se você ouvinte tá aqui pra escutar o enredo certinho da novela, você veio no lugar errado, meu querido. Joga no Wikipedia aí, Abre o Google aí. Abre o Google aí, dá uma pesquisada. Alguma merda eu devo ter falado. Não, todo mundo vai falar várias. Mas aí, qual que é o plot twist? Mas no final, a Flora chega na Donatella pra querer matar ela. Aham. Uhum. Aponta a arma pra ela e fala, ó, vim te matar. Eu vou tirar, hein? Só que quem que... Vou matar o Magnete. Quem aparece antes e atira nela? Atira nela? Acho que atira nela. Filha dela. A filha dela? Dum, dum, dum, dum. A filha dela, Lara, aparece lá e dá-lhe o pipoco. Desce o biboco. É. Caralho. Porque o legal da novela é que ela nunca mostra, tipo assim, a novela mostra os dois lados, sim, da Donatella e da Flora, mas nunca mostrando quem que é a vilã de verdade, né? Uhum. Então o espectador fica ali naquela expectativa. Né? E aí no final é revelado que a Flora era a filha da puta. Caralho. Não, eu queria dar os parabéns pra novela, que o episódio final, eu procurei aqui, tem duas horas. O episódio final. O Brasil parou, parceiro. Mano, caralho, sem brincadeira, véio. Um negócio inacreditável. Vingadores é um caralho. O bagulho foi louco, velho. Não, a favorita final foi maravilhosa. É uma das melhores novelas aí do Brasil. É, a filha dela pega a arma e atira nela, mas aí ela não morre, ela vai pro manicômio. Quem que atira no ombro, porra? Não, eu tô... Ninguém viu o filme de zumbi nessa caralho? Eu tô perplepto. Tem que ter, tirar a cabeça. Acertou. Uma pessoa normal pega uma arma, ela dá um tiro 360, volta a bala nela. Não, certeza. O idoso com a arma de ponta cabeça ia acertar a cabeça. Certeza, velho. Dá certo, viu? Ah, mano, pior que a véia saca a arma numa posição que você fala, caralho, é um pistoleiro. É um pistoleiro. Cacete. Pra esta rodada, eu vou trazer a novela Caras e Bocas. Mano. É do que macaco, né? Top, velho. Do macaco. Ah, qual do garante, macaco qual pintor, velho. Ah, do... Nossa, muito bom, velho. Mano, que plot. Eu quero... Vamos colocar um macaco tem que vender chamar quadros. O cara que teve essa ideia pra esse podcast. Porque, velho, o cara teve a ideia. Caralho, eu vou fazer uma novela que vai ter um macaco pintor, vai ganhar o dinheiro fudido. E, na verdade, vai ter um cara fingindo que é o pintor de verdade. Caralho, né, velho? Sensacional. E o plot todo gira em torno do gira macaco. Gira em torno do macaco. Vamos fazer uma novela de macaco. Foda-se. O cara pegou, tipo assim, o cara que inventou o Planeta dos Macacos falou, foda-se, eu vou fazer um bagulho melhor. Tá vendo? Tudo cópia, velho. Planeta dos Macacos veio depois dessa novela. Veio, com certeza veio. Com certeza. Mano, se inspiraram, né? Se inspiraram, velho. Lançou antes, mas se inspirou na novela. Caras e Bocas, muito bom. Mano, é muito bom, velho. Macaco pintor, velho. Vai se fuder. Puta merda. Não tem nada melhor que isso. E temos o saudoso Marcos Pasquim também, que tá, o cara só fazia novela boa, velho. Não, Marcos Pasquim em Kubanacan. Sensacional. Pescador parrudo. Gostoso. Não, maravilhoso. Gostoso. Suado. Cara, não, todo episódio ele tava sem camisa e suado. Aí, emendando, porque eu vou falar aqui de Marcos Pasquim nesse podcast. É, só por, Deus, o resto do episódio. É. Podcast. Que, tipo, aí ele fez o melhor roteiro da história do planeta está em Kubanacan. lá na cama. Porque a novela de... El Misterioso País do Amor. De 2003. 2003. Tipo, acabou de virar o século. E a novela trata de viagem no tempo. Caralho, era viagem no tempo? Viagem no tempo, experimento. Nossa, mano, não científico. E jiu-jitsu. E jiu-jitsu. Ou muay thai, não sei. Qualquer arte marcial. Eu acho que era jiu-jitsu, que a mãe deles, que era professora, sei lá. Caralho, mano, tinha isso mesmo, velho. Nossa, a sinapse tá batendo irmãos, aqui. Né? Mano, eu só lembro dele sem camisa, gostoso. Exato. Eram três irmãos gostosos. Aí pode ser qualquer novela do Marcos Pascu, que ele sempre tá sem camisa. Sempre gato. Era o Pirajá, que é dele também, não é? É. Caralho. Era outra novela que eu também ia falar. Sensacional. Eram três irmãos gostosos que moravam sozinhos com a mãe. E a mãe era faixa preta em jiu-jitsu. Nossa, assim. Você tá confundindo com outro. O que é? Você tá confundindo com a Cor do Pecado. Da Cor do Pecado, é verdade. Vai, aqui virou zona. Caralho, meu Deus do céu. É verdade, mas eu já não sei mais. Kubanacan, caralho, é verdade, verdade. Caralho, mano. Cor do Pecado é a mamãe... Brusca, não. Mamusca. Mamusca. Também tá, é muito já boa. Falou de quatro novelas juntas. É isso aí, é galera. Buraco Negro. Cara, eu lembro da Mamusca, é verdade. Faz muito tempo. Que ela descia porrada em todo mundo. Ela descia porrada. Nossa, aí, mano, era muito bom. Que era, os três filhos, né? Que era tipo imitando a família Gracie, não é? Que é de jiu-jitsu. Ah, é? Não sei. Mano, tem a família que é tipo tradicional de jiu-jitsu. É mesmo, cara. Mas ele não tava aí, não, né? Não, não, ele não faz essa novela. Ah, mas tudo parece. É parecido. Eu tava vendo na Wikipedia. Essa novela veio logo depois de Kubanacan. É, então. Ela passava no mesmo, na mesma época, então dá pra confundir. Cara, é verdade. A Mamusca era foda. Eles tinham um bar, fazia, não era? Ela fazia uma sopa. Que era tipo espinafre. Do Popeye, não era? Era sopa ou era um suco? Era sopa. Porque eles não vendiam, eles não tinham um bagulho de suco na praia? Era sanduíche de buceta. Supa! Épico. Épico. Um épico na internet. Cara, é caralho, verdade, mas tinha o Jerry Forte, só bonitão. Reinaldo Gianecchini. Era só os caras fodão. O Cauã Raymond, nossa senhora, capaz 10/10, hein? E é verdade, eu lembro que a mina que namorava com os caras, que é a Karina Bach, maravilhosa, puta, hein? Que puta parola, que pariu, sonho de adolescente, hein, meu queridão? Galera assistia novela pra isso, merda, hein? Velho. Lola Bunny é o caralho. E a Karina Bach. Mano, o pior que eu lembro... surubão com essa mina, né? Ah, isso todo mundo pegava ela, né? Porque todo mundo ficava disputando pra pegar ela. Nossa, família tradicional brasileira aí. Bem estruturada, sem mano, problemas. Se você pegar as novelas dessa época... Mano, se passasse hoje em dia, ia dar umas... Nossa, no Twitter, velho. Com certeza. E voltando... O pé na jaca era do quê? Marcos Pasquim sendo gostoso. Tá bom, resumido aí. Você assistiu essa novela eu aí? Eu lembro que foi... tinha a Fernanda tinha Lima também, não também, era? No pé na jaca? Ah, acho que tinha. Não tinha. Não tinha? Ah, era, devia ser um cachorro, tudo igual. Tudo bicho. É, um cachorro e uma tudo caca bicho, é igual. Tudo bicho, tudo bicho. Não, já que a gente tá falando de 2003, que foi com o Banacan, né? É. A melhor... temporada de Malhação foi em 2003, que foi a décima temporada do Cabeção. Puta que pariu. Foi 2003. Aí está uma novela, cara, que eu não lembrei de colocar. Cara, foi o ano das novelas. Todo mundo chegando da escola, tranquilinho em casa, 6 horas. Você passava 6 passava horas, né? Passava 5 e meia, 6 horas. 5 e meia, 6 horas. Esse horário. Pegar um pão com mortadela. Chegava da escola, tubainha funada. E assistia o Cabeção. Malhação, cara. O Cabeção era muito engraçado, velho. Malhação, histórias aleatórias. O Cabeção, ele é o Macaulay Culkin brasileiro, né? Mais ou menos. Porque ele fez Malhação e sumiu. E sumiu, e aí apareceu pobre lá no Pânico. Apareceu pobre? Não lembro. Apareceu pobre. Sem apareceu fudido, apareceu fudido. Ele apareceu fudido. Tipo assim, qual a pessoa que trabalhou na Globo, ele não devia estar fudido do tanto que ele tava. Ah, mano. Mas o Cabeção era qual muito que bom. Era? Como que chamava o bar lá, que eles ficavam na cantina? Puta que eu sei que a escola era múltipla escolha. É. Múltipla escolha. É. Como é que era o nome do carro? Ogromóvel. Ogromóvel, cara. Era um Chevetão, não era? Um Chevetão. Só carro top. Mano, rebaixadaço. Mano, bagulho com a pintura Need for Speed Underground. E o Cabeção babava esse Ogromóvel. O Ogromóvel era dele. Era dele. Era dele. Gigabyte. Gigabyte era o nome da cantina. O nome era da cantina, tipo uma cara. Lan House, não era? É, era. Ah, mano. Mano, 2003 tinha computador. Era o auge. Os caras colocavam computador, velho. Era lugares, o auge, tá da Lan House, velho. Era mesmo, era o auge da Lan House, cara. E caralho, tinha Malhação, também, né, velho? Tinha a banda da Marjorie este ano lá, velho. Nossa, verdade, mas mano. Mas foi tudo na mesma época ou foi logo depois? Acho que foi, Malhação é uma só. Malhação. Depois, porque, tipo assim, tem a Malhação clássica e tem depois que agora a merda. É, agora na tá clássica bem luzinha, era tudo, né, emendado. Foda-se, é, os caras iam emendando. Ia entrando personagem, saindo morrendo, ia aparecendo, desaparecendo. A galera ia formando. A galera ia formando. Verdade, verdade, verdade. Agora foda-se, agora troca escola, troca personagem, troca tudo. Caramba, cara, bons tempos, hein? Malhação 2003. Malhação 2003. Pariu, velho. E agora coloca o quê? O moleque que faz. Lembrei cosplay. O nome da banda? Vagabanda. Vagabanda. Puta que pariu. Era essa banda. Estourou, era Vagabanda. É isso mesmo. Vagabanda. Da Marjorie Cristiano, hein? Caralho, verdade. E estourou mesmo, porque ela sumiu depois. No ano seguinte. Não, não, pior que ela ficou o maior tempo fazendo. Mano, como é que é o nome dessa japonesa? Hã? Como... Nossa, eu não lembro o nome dela. Puta. Sabrina Sato. Deve ser a Sabrina Sato. Ela fez pouca coisa também, sumiu. Isso era japonesa aí. Ela não fez TV Globinho? Era Daniela alguma coisa? Eu acho que... Ela fez video show, não foi? Fez também. Oh, eu só lembro que naquela época a gente comprava o CD das novelas, velho. É CD verdade. Novela, CD, mano, da Malhação. Novela servia pra vender CD de música. Cara, CD do Soundtrack, velho. Eu lembro que você comprava essas porra. Nossa, e era CD legal pra caralho. Eu não comprei, não. Eu comprei, mano. Eu comprei. Eu comprei mas CD de novela, mano. Cara, não, mas muito a trilha bom, sonora, véio, da Malhação era maravilhosa. Tanto a nacional quanto a internacional. Era verdade. Eles vendiam dois CDs. É, não. Era o CD só com música brasileira e só com música internacional. Eu não vou vender só um, vou vender dois. Pô, ganhava um dinheiro fodido. O cara que teve a ideia... Aí esse... a Marvel copiou, porque a Ode faz hominho. É verdade. E a música que mais tocava nessa Malhação internacional era... Skater Boy da Avril Lavigne. Ah, nossa, tá é sério, Avril Lavigne? Eu não lembro, velho. Que nem louco. A margem deste ano era aquelas roqueiras funk. É, verdade. Ela, ela falava que era tipo... É como se fosse a Avril Lavigne. É, era uma cópia da Avril Lavigne. É mesmo, cara. É. Mano, era muita cópia. Cara, muita, que muita sensacional. Cópia, essa era a época, né, das punk girls. É. Dos anos 2000. É verdade. Pensando, ficando em 2003 também, eu lembro que novela da 7, que acalentava meu coração toda vez, Beijo do Vampiro, cara. Puta que pariu, Beijo do Vampiro, cara. Eu acho que foi a primeira novela que eu não perdi um episódio. Eu, velho, também não. Eu era bem novo, sei lá, tinha 8 anos, não, mano, não sei. Eu lembro 7, que eu também era muito novo. Mano, eu chegava a hora da novela, velho. Era, mano, era mais saía. Importante que Dragon Ball. Era mais importante que Dragon Ball, velho. Era sensacional. O que, que é a história? Os Condes Vampiros... Os Condes Vampiros saíram da Transilvânia lá e, obviamente, vieram pro Brasil, foda-se, né? Uma cidade do interior do Brasil. Do interior do Brasil. E eu lembro, assim, que tinha uma condesa vampira lá que ela não queria ter filhos, alguma coisa assim. E o conde escondeu o filho dele. Que era um vampiro que ia crescer, tá ligado? Que chamava Zeca. Era um menino. Nossa! Era o Kaique Brito. Isso, é, isso que eu mesmo. Ia falar. Era um que era um menino que ele foi crescendo e descobrindo que ele tinha poderes vampiros. E porra, eu queria ser um vampiro, mano. Sensacional! Mano, lembrei, agora fez a sinapse da cena que ele descobre que é um vampiro. Como que é? Tipo, eu não assim, lembro. Tinha na lore da novela. É, da novela. Cara, tinha uma mitologia, velho. Que tipo assim, quando ele se tornasse... Quantos anos atrás, era tipo Drácula. Sim, quando sim. A criança que tem o sangue de vampiro vai se tornar... Vai ter 15 anos, vira pra 15 anos, ela assume todos os poderes de vampiro. É, sim. Aí uma das features de vampiro é que você não consegue se enxergar no espelho. É, e ele sumiu. Aí eu lembro que tipo assim, tá tocando o sino da meia-noite... Ele vai virar, ele vai fazer 15 anos e, tipo assim, ele tá se olhando e do nada some ele do espelho. Aham. Aí você fala, caralho, o cara é um vampiro. Puta, é, a gente não sabia, foi um puto de um plot twist, velho. Nossa, velho, eu falo, caralho. Eu falei, caralho, eu quero ser esse moleque. Mano, eu não quero mais me enxergar no espelho. E falando de mitologia, eu lembro que, tipo assim, o que me deixava doido, cara. Também CGI aí brasileiro. Né? Top. Só top. Mas isso aí era bom mesmo. Eles tinham um teletransporte, cara. Que eles puxavam a capa, assim, na frente da cara. E aparecia outro lugar. Falei, é. sumia. Mano, isso era muito foda, velho. Hoje em dia ninguém mais quer ser vampiro por causa de Crepúsculo. Né? É verdade, estragou, né? Estragou. Mas tudo bem. Acabou com o bagulho. Tamo aí voltando, vai ter Blade novo, vai ter na Marvel. Blade, verdade, podia ser, vai salvar, podia vai salvar. Podia falar pra Netflix comprar os direitos de Beijo Vampiro e refazer. Caralho, ia ser zica, hein? Meu irmão, eu ia vou lançar essa ideia. Mas não, eu quero porcentagem em Netflix. Novamente agradecendo ao Selbit aí, esses dias ele reviu o episódio final, não reviu, né, ele viu uma parte do episódio final na live dele. E cara, eu achei muito cara, tipo assim, obviamente que a atuação de alguns personagens é, sim, é muito, mas eu revi o negócio e cara, eu achei do caralho, tipo, eu imagino na época que deve ter sido bom pra porra. Mano, não, era bom porque tipo, o condizão fudido é o Tarcísio Meira, né? É, velho. É. O cara é um ator fudido. E eu lembro que tipo assim, além dos vampiros, tinha os caça-vampiros. Que era o pessoal da cidade lá. É, o Blade. Blade, inclusive. Era o Blade, inclusive, tá lá. Era o Wesley Snipes. É. Oh, mas... Ué, mas você não sabia? Quando acabou a novela, começou o filme do Blade. A trilogia do filme. A trilogia do Blade, mas procurar a timeline deve ser muito próximo. Deve ser próximo. E eu lembro que, assim, tinha uns lances que você podia aprisionar o vampiro. Tinha um conde lá, que apareceu um dos vilões finais. Que você podia aprisionar os vampiros nas estátuas. E quando... Você lembra dessa porra? Que eles petrificavam. É, eles petrificavam. Aí virava uma estátua. Então... E você tinha que esconder a estátua. Porque se você quebrasse a estátua, ele morria. Não sei se ele morria. Ele morria, né? Ele morria. Ele morria. Sumia, daí você tinha que fazer uma invocação pra ele voltar. Sim. E, mano, a mansão do conde do vampiro tinha uns negócios doido de bruxaria, os negócios massa. Tava sempre chovendo, saindo raio. É verdade, né? Porque, foda-se, gótico, né? É, gótico, isso era gótico. Casa do Drácula, né? Padrão Drácula aí. Só que, ó, pra quebrar um pouquinho o hype que a gente tá, a atuação desse caçador de vampiro é uma merda. Ah, é uma merda. Quem que é o ator que faz? Deixa a minha. Caralho, é o Jamie Lannister. Porque os caras tinham armadura, velho. É. Aparecia do nada, falei assim, apareceu. Não, o Garcia. Não, esse é o Tarcísio Meira. Ah, não. É o Tarcísio Meira, ele é um vampiro. Esse aí é o caçador. Que é o Estênio Garcia. Melhor porque não, esse aí é outro conde vampiro. Não é o caçador. Adeus, Boris Vladesco. Boris o quê? Vladesco, não. Eu sei o nome dele. Ele atirou lá. Atira. Flecha de prata, hein? É, eu não entendi. Pegando no final, fogo. No final... A música. Não. A música. Além dessa música, tem um trap music. Tem um trap music com os caras romanos cantando atrás, que é um negócio bizarro de bom. Sério. Aí chamo o Zezé. Mas essa música aqui é do, se eu não me engano, é do Fair Tail. É. É. Se eu não me engano, essa é a primeira música. Eu lembro aquela que eu tava vendo a live do Seb e ele viu. É isso. Essa música é boa pra porra. É muito boa. Ah, não, velho. Para. Não estraga, essa... não estraga tá minha infância. Tá acabando as memórias mas da minha... Não, mas, o Joffrey agora. Mas o CGI dessa parte aqui... O Joffrey e o Jamie com a armadura dourada. O CGI dessa parte aqui é bom. Isso, parece que o cara abriu e falou... Eita, cuzão! Caralho, nem é Star Wars. Você vai ter o mesmo seu pai. Palavra de Nosferatu. Eu odeio você, vai embora! A música é muito boa. Essa música. Olha o trap music. É muito bom. Mano, é o Zeletro da época, velho. Da época. Mas o que você já fala? Esse nome. Patres et filii et spiritus sancti. El nome de padre. Caralho, beleza. É muito bom. O vampiro tá chamando Deus. Não, ele não é vampiro, ele é o caçador. O caçador que morreu. O caçador morreu, invocou Deus e matou o outro conde, que é o conde do mal. É porque não foi ele, foi um outro cara. Não foi ele, tipo, ele acha que é ele, mas não é ele. Olha lá, foi o espírito. Ezequiel, lógico que é o nome de um anjo. Obviamente, né? Não, tudo dentro do desconforto, né? Um anjo defendendo um demônio tá Mas o Zeca era diferente, cara. Era, o Zeca era um amigo. Ela era de uma profecia. Ela é diferente, cara. Ela falou que era só amigo dela. Vai, na moral, bota o Eletra aí. Logicamente que a gente não poderia terminar esse episódio sem mencionar algumas coisas, né? Que, cara, novela fica famoso não por causa do elenco, não por causa da história, mas na maioria das vezes por causa de uma cena. Sim. Né? Vamos pegar como exemplo aqui a Nazaré Tedesco. Ah, caralho. Famosa escada assassina. Na moral, velho. Mano, a escada tá no servidor aí uns 10/0, meu irmão. Escada matava mil. E ela era doidaça, né, velho? Maluca. Eu lembro disso. Eu acho que eu não assisti na época, só que eu assisti não Vale a Pena Ver de Novo, uma porra dessa. É, e eu lembro que... Na verdade, eu escutei, eu não me lembro onde foi, que ela ia aparecer em outra novela. Tipo assim, iam reviver crossover. A Nazaré. Caralho, viado. Aí, ó lá, tá vendo? De novo a Marvel copiando a Globo. Aí, ó. Aí, ó. Como é que é o nome da novela da Carminha mesmo? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Se eu não me engano, ela ia reaparecer em Avenida Brasil. Pô, Avenida não, Brasil mas foi que, tanto que a Carminha, tipo assim, uma personagem que ia pra ser, tipo, a Nazaré. E conseguiram, né? Que isso, sucesso só que da não porra. Ia ser a Carminha, ia ser a Nazaré. Só que aí eles... A atriz da Nazaré. Isso, só que aí eles preferiram, tipo assim, tirar, né, e fazer a Carminha pra não estragar a personagem, né? A Carminha foi muito boa também. Carminha foi, Boa, cara. Essa aí eu assisti, porque eu lembro que virou Avenida meme, Brasil. Né? Aquele finalzinho travado, tá ligado? Um filtro de no Snapchat, aquela porra. Mano, Avenida Brasil também era bom por causa, tipo, o elenco também era foda. Tipo, tem, além da Carminha, que é a Adriana Esteves. Isso, Adriana Esteves. Mano, como é que eu tô lembrando? Você tá bem noveleiro, velho. Caralho, tô falando. Você é noveleiro. Mano... Caralho. Eu decoro o nome. Não sei como, eu decoro. É. E tinha a antagonista que tava querendo vingança, a novela inteira, fica planejando. Era empregada e tal. Tipo, a Carminha fudia ela. A Carminha fudia ela, né? A novela inteira. Né? Aí a Nina, que é interpretada pela Débora Falabella. É isso aí, cara tá isso. Bem. Cara tá bem. Tá calibrado. Mano, tinha o Tufão. Não, cara, jogador. O Tufão, velho. Jogador do Flamengo, velho. Murilo Benício, Tufão da Carminha, muito bom. Que ele começa a novela, tipo, depois de um jogo ele atropela uma pessoa, tipo, ele mata uma pessoa atropelada e ele foge da cena. E ele fica, tipo, o resto da vida culpado disso, ele se fode o resto da vida. Caralho, não lembro. Ele fica fudido psicológico. Mas eu lembro que, assim, essa novela, a Carminha no final se dá bem, né? Que ela consegue fugir e ficar rica. Não, ela se fode. Ela se fode, ela é a vilã. É a tipo assim, a que é como... É a Nina, não é? A Nina, que é tipo a vilã da história, na verdade. Ela que, tipo, dá o golpe em todo mundo e consegue. Ela que foge. Ah, é? Rica. Nossa, eu tô na Disney, então. Eu também tô viajando. Outra menção honrosa de... Agora de personagem. Bruno Gagliasso, em Caminho das Índias, fazia... Tarso ou esquizofrênico? Caralho, é verdade. Meu Deus. Verdade, mano. E fez sucesso, né, mano? Pra caralho, Caminho das Índias, porra. Mano, você pra caralho. A pessoa fala esquizofrenia, todo mundo lembra desse lembra cara. Tarso. O chip. Mas chip. O chip em mim, mano. Caralho, Caminho das Índias é a mesma novela que tinha o... Arebaba. O Arebaba. Arebaba. Mas o... Que, inclusive, é a única palavra em indiano que eles falam. Porque na Índia eles falam português. Foda-se. Exato. O Bino, como é que é o nome do Bino? Arebaba dessa novela mesmo? Sei lá. Arebaba não é turco? Não tinha sei lá, velho. Turco? Mano, teve muitos anos depois. É? Se não era, ficou. Se não era, ficou. Arebaba é do Caminho das Índias agora. É do Caminho das Índias. É do Caminho das Índias. É o Tony Ramos. Tony Ramos que... verdade, ele fala. Alibaba. O Bino, como é que é o nome do Bino? Esqueci o nome dele. Estênio Garcia. O Estênio Garcia. O Estênio Garcia é dessa novela também, não é? É. Que ele tinha a favelinha lá, que ele era, mandava na favelinha. No MST lá. Era? Não era dessa novela? Ixi, aí eu não lembro. Eu porque vocês falaram do Tarso. Não é o Bino. Esse aí é o Pedro. É o... É o Pedro, perdão. Que é o... Antônio Fagundes. Isso, Antônio Fagundes. Não, essa novela é a Duas Caras. Duas Caras. Cara, pode procurar. Cara, Duas Caras é a intro Big Brother, não é? De quem morreu. Que? Não é? Acho que é. Ah, tá. Eu acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Mano, cara, de quem, assinato de novela, é velho. Todo... É isso mesmo. Matheus Canella. Matheus Canella fica. Ele todo brasileiro, ela. Todo brasileiro lembra de todas as novelas, só que é isso, é sinapse cruzada, né? Mano. Vira tudo uma coisa só, cara. Começa a se conectar, é o mundo. Caminhos do Coração? Que é toda. Não, isso é o subtítulo de Mutantes. É verdade, Caminhos do Coração, mano. Não sei. Aí, não é esse aí, não. Esse aí é. Mano, não, que ele não tinha uma caravana. Tipo, é um nome, é um carro, é uma caravana. Vê, abertura de novelas. Cadê? Que? Uma playlist. Nossa, nos comentários. Aí vai ter as novelas da época não, do. Mano, é uma. Aí você vai ver mesmo as. Aí vai ver, passou. Eu queria rolar pra baixo pra ver as. Mas aí vai aparecer as novelas do ano passado. Tá tudo fora de ordem? Avenida Brasil que. Não, não é. Avenida Brasil é cu duro. É verdade. É cu duro. Cara, que sentido que faz isso, velho? Mano, por que não? É verdade, por que não? Avenida Brasil é cu duro. Mano, é por que não? As novelas brasileiras, os caras sempre se fazem a pergunta. Abertura, por que não? Abertura com cu duro. E foi um sucesso da porra, velho. Mano, o Latino voltou a ter sucesso por causa de... É verdade. Novela, não, caralho, porque, Latino, hein? Porque mais uma vez ele copiou uma música que era dele. E fez uma versão brasileira. A Senhora do Destino tem a melhor abertura de todos. É que o Matheus Canella do programa Mãe dele. Sim, é verdade. Essa aí é. Caralho, essa é a melhor abertura de todas. Mãe, e você? Senhora do Destino, é que aparece um monte de pessoa em preto e branco e só umas vão acendendo. Isso, mano, é. Só as pessoas que estão na novela ainda. É triste pra porra. Sim, sim. Essa novela é uma sofrência desgraçada, ah, velho. Ah, cara, eu não lembro do plot. Você chora a novela inteira, essa porra. Aí. Nossa senhora. É a... Até... Suzana Vieira, não é? O nome da véia? Oh. Deve ser, é da atriz principal lá. Suzana Vieira. Quem faz Nazaré, que tem até um gif dela. É o matemática. O assim, gif é da Senhora Desistiu também. Mas é. Como é que é o nome dela? Renata. Nossa, nunca que lembrar. Renata Aragão. Renata Sorra. É esse mesmo. Sorra, sei lá. Sorra. Tá vendo? Ninguém conhece Renata ela Sorra. Pelo nome. É não, Nazaré. É a Nazaré. Nazaré. Tem, que nem no... Ninguém lembra mais do Robert Downey Jr. É Tony Stark. Tony Stark, é. E aí, Marcos, sua menção honrosa. Mano, minha menção honrosa vai pra América. Caralho! Nossa, é verdade. Mano, do novela, carro, né? Da travessia. Tipo, a novela era o enredo da menina, da Débora Seco. A maravilhosa. Sol. Nossa senhora. Débora Seco, por favor, diria aí pros Estados Unidos, o sonho da América. É ela isso aí. Ela chega numa vamos... caixa, né? Lá nos Me Estados desculpe. Ela vai, dentro do carro, velho. Ela passa no porta-mala de um carro, mas não é? Mas ela é encontrada numa caixa, por não, um cara. Não, ela não é no painel. Os caras desmontam o painel, isso, ela entra dentro do painel, velho, do carro. Nossa, o bagulho é fodido. Nossa, é um... Que tem os coiotes, né? Que é o que faz a passagem do México. Exato, pô. E ela chega. Ela chega, ela vai Unidos, pra lá. Ela chega. Foi antes do Trump isso aí, né? Foi. Agora não, agora não chega mais. Agora não chega mais. Primeiro episódio, ela indo... Ela não, batia certeza, no muro e acabava. Ela com certeza o Trump assistiu a América e falou, não vai dar nada, não. É, os caras já estão fazendo novela de como passar o negócio. Os caras já estão ensinando. Isso aqui virou várzea. E tem, tipo... Aí tem o plot dela tentando passar. Tem o plot da galera do rodeio. É o touro bandido. Touro bandido, velho. É o Murilo Benício. Murilo Benício. O cara é fudido pra caralho. E ele sofre um acidente. Ele fica paraplégico, não é? Não é ele que fica paraplégico. Se não é, agora é. Ele fica paraplégico. Eu não sei se ele fica permanente ou se ele fica por um tempo. A gente eu sei tá que fazendo um Megazord de novela aqui. Megazord do Buraco Negro. O universo compartilhado das novelas da Globo. É isso aí. Às vezes tinha novela que trocava a abertura também. Porra, é igual então, anime. Tá aqui, ó. Segunda fase. Abertura segunda fase. Tá escrito aqui, ó. Segunda fase. América Shippuden. Vai tomar no joelho. América Chipuda. Descobrimos por que o Michael gosta de novela. Ah, salada, eu gosto de novela antes de anime. Eu gosto de anime. Novela porque é um anime brasileiro. Não, mano, cada um tem um anime que merece. No Japão, os caras não assistem anime como se fosse novela. Aqui vai ter as novelas, caralho. Ó, aí entrando no que eu falei que eu adorava novela de menininha. Quando eu era criança, eu vou colocar duas menções honrosas aí, que uma é Floribela. Ah, caralho. Sensacional, era muito boa. Não. Era muito boa. A gente era menina. Já. Não, não é crescido nada. Caralho, a gente era mais velho. É, para a gente zoava pra caralho. Anos. Nossa, Floribela era sensacional. Eu tenho irmã, assistiu com ela. Exato, é. Eu não tinha ninguém pra assistir comigo. Tinha ninguém, eu assisti com a minha irmã. Não, eu lembro que tinha um monte de moleque que, tipo, era zoado, mas. Tipo... Mas gostava. É, claro, velho. Eu lembro que era assim, era uma empregadinha que acabou sendo a governanta da casa e tinha uma banda. Aí, do nada, no meio da novela, começava a cantar. E, tipo, musical, era cara. Era Disney. Disney, musical Disney. Fez sucesso pra caralho. Era um High School Musical. Era um High School Musical brasileiro. Da Record, aí, ó. Floribela, cara. Menção honrosa aí. E a última, Rebeldes, cara. RBD. Ah, Rebeldes. Cativou o Brasil inteiro. Cativou o Brasil inteiro. Capoca, mas do Brasil, a minha irmã assistia e eu via, porque, cara, as meninas eram muito gatas, velho. Era muito gata. Eu lembro que era adolescente. A assim, era a safada enrustida. Puta, copa. E eu lembro que era uma putaria do cacete. Era uma putaria. E passava as crianças assistir, foda-se. Quem teve a ideia de Brasil, fazer uma escola pra adolescentes onde todo mundo dorme? Dorme dentro da escola. Menino com menino lá do meio misturado. Não vê? Será que é da putaria lá? Não, né? Lógico que não, acho que não. Não. E eu lembro que tinha. Era uma menina que era a mais bad girl lá do. Roberta. A Roberta. Nossa, que a mãe senhora. Dela, cantora country, eu acho, que era meu Jesus Cristo. Bota aí, sério. Bota aí, mãe da Roberta. Vai ter. RBD. Vai ter. Mãe da Roberta, RBD, bota aí. Eita, olha, porra, calma aí. Mãe da Roberta, velho. Eita, porra, é verdade. E você acha que adolescente não ia assistir um bagulho desse? Gostosíssima. Olha isso. Pra mãe tem que ter filha. Meu Deus do céu. Gostei desse podcast. Falou, galera. Pipa aí, bagulho. Vou ter que revelar aqui pelo bem da arte, né? Não, só pelo bem da arte. Pelo bem da arte aqui. Lá vem. Você curtia. Que eu tive o CD, pedi pra minha mãe comprar o CD pra mim. CDzão original? CD. Não, Jesus. Original não, mas era da Rebelde. Eu tive o CD. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.